teclinha. Essa é hit, hein? É Calisto na pressão. Segura. Portal Tudo a Rocha. Tu tá querendo namorar, sentindo o swing e a pressão do meu vai e vem. Eu tô querendo lhe beijar, nessa boquinha linda, cabocla, vou me acabar. Você não para de me olhar, olhar tão provocante que envolve qualquer coração. Ah, não me olha não, eu não resisto não, eu não aguento não. Ah, não faz isso não, que eu não resisto não, eu não aguento não. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Alô, Kaique San, tamo junto. Alô, José Augusto. Chama. Tu tá querendo namorar, sentindo o swing e a pressão do meu vai e vem. Eu tô querendo lhe beijar, nessa boquinha linda, cabocla, vou me acabar. Você não para de me olhar, olhar tão provocante que envolve qualquer coração. Aí não me olha não, que eu não resisto não, eu não aguento não. Aí não faz isso não, que eu não aguento não, eu não aguento não. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai, vai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do papai. Ô caboclinha, vai. Ô caboclinha, vem sentando no colo do pai. Ô caboclinha, vai. Ô caboclinha, vem sentando no colo do pai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa sainha, vem sentar no colo do pai. Ô caboclinha, caboclinha, tira logo essa roupinha, vem sentar no colo do pai. Alô, DJ Marcelinho, tamo junto, é nóis.